tô correndo, eu tô com duas carteiras de cigarro, a minha e uma outra. Calma, um de cada vez. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Senhoras e senhores, preparem-se. Apertem os cintos, porque vamos decolar. Porque vamos decolar. A festa vai começar. A festa vai começar. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Bem, amigos do Areva, estamos aqui de volta. Hoje vamos falar sobre um tema relevante, que é o tema sobre baladas. Vamos fazer um Baladas 2, porque a gente já fez um podcast do Areva lá no número 45 sobre baladas. E agora vamos falar de novo sobre baladas com outros casts. Estamos aqui com o seu Romanik Zadek. I'm a Scatman. O senhor Luiz Modest. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. O senhor Sonoplasta, whatever, Thiago Moura. O importante é agregar valor, é fechar o camarote, o importante, né, é ter status. E o nosso convidado especial, Pablo Sica. Jesus humilha Satanás, tamo aí. E aí, nessa vibe de um podcast de papo de boteco total, sem pauta, sem nada, vamos falando sobre baladas. E pra começar, eu gostaria de saber de vocês, logo vou começar lá no hardcore, assim. Primeiramente, pro seu Modeste, pra você, o que é uma boa balada, seu Modeste? Uma boa balada é um lugar que tem muita mulher, é fácil de preferência, que tem bebida barata e música boa. Mas tem que ter camarote? Olha, eu não sou desse nível, eu sou humilde, eu fico na pista mesmo. Camarote sempre chama mulher, mas eu também me dou meus pulos na pista. E tu, Manique, pra tu, qual é uma balada boa? A que tem bebida mais barata, preferência open bar. Se tem bebida barata ou open bar, mulher fica bonita, música fica boa, então esquisito é bebida. Cara, vou ter que chamar no lugar aqui em Curitiba, Clube Dom Juan, a lata de Kaiser é 75 centavos. Opa, tô dentro, cara. É, explica-se o nome do clube, né, Dom Juan, né, todo mundo fica um Dom Juan quando bebe por 75 centavos. Cara, 10 latas dá 10,50, dá pra migrar o... 10 latas dá 7,50, 75 centavos, velho. Ai, que burro, dá zero pra ele. A lata é boa quando tem um lugar da hora pra você fazer cocô. Ai, que nojo. Pô, fazer cocô na balada é da hora, cara, sério. Vai ter que fazer no começo, senão depois a galera vomita e não dá pra sentar. A mulher chega com o charuto no beiço. E tu, Moura, qual é uma balada boa aí que tem que ter? Primeiro lugar, open bar, básico pra qualquer balada. Open bar ou bebida barata, cara, porque infelizmente eu não sou o rei do camarote, não posso gastar 50 mil no camarote, então... E segundo, cara, é muito importante, cara, música decente, porque, tipo, por mais que tenha, esteja pilhado de mulher bonita, você ficar escutando sertanejo a noite inteira é de querer botar uma bala... Eu não consigo prestar atenção na festa se estiver tocando sertanejo o tempo todo. Eu não consigo prestar atenção no... Eu tenho vontade de... Se tocando sertanejo, é garantido que vai ter aquelas garotas com calças pé de camelo. Sim, é que assim, eu não vou conseguir prestar atenção nisso, porque eu vou estar com vontade de dar um tiro na minha cabeça, sabe? Tipo, infelizmente o meu problema auditivo é forte, cara. O sertanejo, ele faz o meu cérebro derreter. Eu não ligo pra essas coisas, sinceramente. Sábado passado, eu fui na balada aqui na Alemanha e começou a tocar Michel Teló, puxei as minas pra dançar. Eu era o único brasileiro de festa. O Romanik deve ser o típico brasileiro lá pra eles, né? É, eu sou um clichê ambulante, cara. Meu Deus do céu, esse homem já passou o rodo no Brasil inteiro, agora tá passando o rodo na Alemanha. Aqui, faço questão de beber caipirinha. Pode ser a pior pinga, o pior limão, o pior açúcar. Eu faço questão de tomar pelo menos uma caipirinha, cara, pra afirmar status. É, a camiseta do Brasil tomando caipirinha e sambando de qualquer jeito. É, eu ia falar que pra ser mais Latin Lover só faltava a camisa aberta e corrente. Chegar com a camisa da Argentina montada no elefante, ia ser perfeito. É Latin Lover, o Modesto, não é bicheiro, entendeu? Eu fui pra uma balada cubana também. Eu nunca sei na minha vida. Eu dançava melhor que qualquer alemão, cara. Então... Cara, qualquer um. Só os caras que tinham cara de turco, assim, era alemão, porque nasceu aqui, mas tinha cara de turco e tal. Os caras conseguiam ainda ensaiar alguma coisa, mas dançava duas músicas com a menina, tipo, virava, assim, já podia puxar outra. Já tinha gente olhando, assim, uma certa fila pra poder dançar. O Romanique era o Cuban Pips, né, fazendo lá do Tá, eu e o Romanique da Alemanha, eles iam chamar a gente de zelador, de tanto rodo que a gente ia passar. Gata, eu não sou zelador, mas vou te passar o rodo, hein? Cara, esses dias eu fui segunda-feira aqui pra Rua Augusta, em São Paulo, cara. A cantada que eu soltei pra garota foi assim: gata, hoje é segunda, eu sou sua melhor opção. Na Augusta é arriscado, você tem certeza que era gata? Porra, cara, a garota era linda. Se fosse um traveco, eu pegava de porra, saia de mão dada. Tipo gata que era. Era um homem lindo, né? O Modesto ainda tá na cabeça a Rua Augusta dos anos 80, a Boca do Lixo, rapaz. A Rua Augusta tá muito mudada hoje em dia. Não, tem tudo, né? Mas, tipo, não é só batiza, cara. Exatamente. A cronologia correta da Rua Augusta é você chegar e pegar a mulher, que depois de bêbado é perigoso. Exato. Não. Aí eu concordo totalmente com o Pablo. Cara, Curitiba não tem mais lugar imune, cara. Onde você vai, você tem que prestar atenção. Ô, Pablo, você falou de cantada na quinta-feira do Halloween, aqui sexta foi feriado, então eu pude sair à noite de boa. Pra todas as meninas que estavam na rua, eu perguntei ou em inglês ou em alemão. Cheguei na mina: gata, eu posso ser seu gato negro hoje à noite? Nossa, seu gato negro veiudo, vigoroso. Negro gato. Boiola. Eu quero deixar claro aqui que eu não quero ficar competindo com o Romerick em questão de pegar a mulher nem dar cantada, porque todos vocês aqui seremos humilhados, destruídos, porque não há competição, né? É tipo o Silvio Santos tentando concorrer ao troféu imprensa. Funcionou legal, essa do negro gato. Só chegava nas minas que estavam vestidas de bruxa, né? Pega na minha vassoura. E essa seria muito arriscada, mas o camarada falou uma bem legal. Ele usou numa mina e funcionou. Acho que é bem básica, mas eu nunca tinha ouvido. Ele chegou na mina e falou: gata, eu perdi meu telefone, eu posso ter o seu? Funciona, boa, cara. Muito boa, vou usar isso. Aqui funciona. Não, Romani, olha uma cantada em alemão da hora aí pra gente. Em alemão? Puta, eu só vou lembrar agora a que eu falei no Dia das Bruxas, que é... Pega na meu salsichon. Faltou o Freud, né? Eu chegaria na gata e falaria: Scheiße. Tava trocando ideia com as minas em inglês, né? Aí ela perguntou se eu sabia alguma coisa em alemão. Eu falei que sim. Ela perguntou o quê? Aí eu falei: Sie sind wunderschön. Que é: você é muito linda. Nossa. É, foi esse bem direto, né? Mas ela perguntou: você sabe o que isso significa? Eu falei: sei. E concordo. Ai, que lindo, cara. Que dolang, velho. Cara, é assim, é como eu falei, é meio que pescar em aquário, às vezes até desleal. Cara, eu vou voltar pro meu Badu mesmo, não tem jeito, cara. Agora eu me senti humilhado. Ô, Pablo, eu falei a do gato preto em alemão, que é... Kanisch heute ihre schwarze Kata sein. Sambou com a camisa da seleção com um copo de caipirinha. Essa porra aí é feitiço do Harry Potter, né? É, faz a calcinha delas caírem. Feitiço chama Umi dos Extremos. Se tinha alguma feminista ouvindo o podcast, ela acabou de quebrar o computador, né? Cara, mas eu sou um cara que sou a favor do feminismo, totalmente. Eu sou muito a favor que elas trabalhem pra me sustentar, cara. Fico em casa, lavo louça, tomo cerveja, assisto futebol o dia inteiro, sem problema. Eu já passei por isso que... Ok. Ah, passei um tempo desempregado, minha mulher trabalhava, a vida é assim. Quem manda em tua tua mulher? Nega não, mente não. Quem manda em tua tua mulher? Nega não, mente não. Quem manda em tua tua mulher? Uma balada esquisita na Augusta e acabamos no tal famoso bar 24 horas. Uma balada esquisita na Augusta é... Redundância. Hein? Redundância. Cara, mas o bar tava tão louco que os caras me acharam que eu era segurança ou qualquer coisa do tipo. Eu tava de macacão, camisa rasgada e boné de trator. Eu falando pra todo mundo que eu era piloto de dragster. E a galera caiu no papo, cara. Isso foi bizarro. E o garçom achou tão engraçado que ficava dando vodka de graça pra mim. Ô, Zica, o Love Story fica onde? Fica perto? Não, o Love Story é bem longe. Eu fui uma vez lá. James, amigo, o nosso amigo Ogro, ganhador já de prêmios do Areva, assíduo frequentador. Eu fui uma única vez nesse Love Story, cara. E o bar abre bem tarde, de madrugada. Quem tava saindo do bar quando eu entrei era o compadre Washington, cara. O cara tava sendo arrastado. Vamos colocar 7 aspas ao redor de bar. Se você tá num bar que tá entrando numa balada que o compadre Washington sendo arrastado, ela é boa. Pra quem não conhece o Love Story, é onde as primas vão pra se divertir depois do trabalho. Ou quando estão de folga. Cara, imagina o compadre Washington saindo arrastado, os dois pés assim, arrastando no chão. Arrastando, foi exatamente isso. Tinha duas aí caras, você... um de cada lado e o pezinho arrastando. Aí você passa assim do lado dele e ele só levanta a cabeça e fala... Nada! Forte nada! Legal mesmo ia ser se quem estivesse arrastando ele fosse o jacaré e o Beto Jamaica. Nossa. Não, vamos falar sério. Seria legal se quem estivesse arrastando era a Carla Pérez e a Sheila Carvalho. Aí valia a pena. Ah, Sheila Carvalho, eu vi uma foto dela. Na foto ela parecia a Gretchen com o Léo Áquila, assim, a mistura, tá ligado? Vocês não viram a Fazenda, vocês não podem estar falando sério. Mas assim, uma coisa que eu me orgulho de dizer, Modéstia, é que eu não vi a Fazenda, realmente. Eu vi por causa do Sheila Carvalho, velho. Tava valendo a pena. Cara, era deformada de gostosa. Ela fantasiada de Bozo ia ficar gostosa, cara. Enquanto isso, a Carla Pérez vestida de Harry Potter, né? De bruxinha de Harry Potter no Halloween. E esse é o podcast especial, é o Tchê? Alô, alô! Parou! Que isso? Palhaçada dentro da minha casa! Com a minha família, meu filho. O menino tá até chorando. Eu acho que ele quer mamar. Ordinário. O Modesto tinha mencionado um pouquinho mais cedo do Badu. Ô, Modesto, você quer ficar louco? É entrar no Tinder aqui na Alemanha ou quando eu tava mais pro norte, ali na perto da fronteira com a Suíça. Cara, meu amigo, só tem gata. O que é Tinder? Tinder Ovo. Não sei, mas eu quero ir. É uma rede social nova que procura pares pra você baseado nos seus likes do Facebook. É o New Badu. É meio que o New Badu. Cara, se for fazer isso pra mim, tô fudido, cara. Só curto coisa bizarra. Pois é. Nossa senhora, eu vou perder a mulher mais fina. Não, mas assim, ele mostra quantos likes a pessoa tem em comum com você. Pode ser desde zero até infinitos. Páginas que você curte ou coisas do seu perfil que é em comum. Aí... Se uma guria aparecer pra mim baseada nos meus likes, ela só ia ter. Ela ia falar de quadrinhos, ela ia falar de gostar de futebol e ia ser feia, provavelmente, né? Isso aí no Brasil. Aqui, cara, puta que pariu. Eu olho assim, mano, não acredito que essa mina tá procurando companhia na internet. A pessoa mandando assim, tipo, like. Eu acredito que essa mina tá procurando um brasileiro, negro, veiudo. Cara, às vezes tá assim, zero coisas em comum. Like. Eu vou dando like, cara. É quase assim, pressionando o botão de like forever. Em compensação, o Badu tava fazendo um especial Dia das Bruxas, né? Porque tava foda ultimamente. Olha, o Badu tá caprichado, velho. Parece um portão de cemitério aberto. Cara, eu nunca entrei, mas eu já vi a interface gráfica. O máximo que eu fiz. Sério mesmo? Tem um amigo nosso que tá dando curso de como, né, pegar mulher no Badu. É, eu não vou falar quem é o cara, mas é entre um desenho e outro que ele faz. Aliás, eu queria mandar um beijo do coração dele. Faz tempo que ele não grava com a gente, né? Ele é mineiro? Mineiro? Não. Eu não vou falar quem é ele, não. Ele vai estar lançando coisa lá no FIC? Não vai. Nem tá fazendo um projeto junto com o Rafael Rodrigues também, não. No sábado que eu saí, eu fui pra um bar primeiro... fazer o famoso esquenta, e depois a gente foi pra balada, cara, era assim, tomava um toco, você olhava pro lado, tipo, você já esquecia a mina, porque você tava se apaixonando de novo. Mahomes, olha, eu posso estar queimando o filme de parente meu, mas tem um tio meu que tá agora, ele tá em Berlim hoje, e ele tava em Amsterdã antes de ir pra Berlim, ele tava me contando, tô emaconhado até agora. O outro tio tava junto, disse que tava passando mal com o cheiro do bagulho. Mas é aquela história, eu sigo o que minha mãe falou. Ela falou, nunca fume maconha. Mas ela nunca falou sobre comer de maconha. Então quando aparece um bolo, pode, né, cara? Pô, brigadeiro. Cara, o mais legal desses coffee shop de Amsterdã é que tem um cardápio de maconha. Você chega lá, tá assim, seda, filtro, fósforo, chavador. E aí vem assim, as cartas de maconha. Pura colombiana, tantos euros. Pura brasileira, tantos euros. Nacional, tantos euros. Tem todo um cardápio gourmet de maconha. A paraguaia deve ser uma merda, né? Nunca tenho fumado. Fui só pra conhecer. Atenção, Polícia Federal. Luiz Carlos Modeste, Romenix Zedek. Eu não tenho nada a ver com essa apologia que está sendo feita aqui nesse. Estamos comentando sobre turismo. Que isso? Comentando sobre as tradições locais de Amsterdã. Foi que nem o Distrito da Luz Vermelha. Só fui lá para ver, não fui lá para consumir. Ah, tá. Tá. Uh-huh. Aquele monte de vitrine lá. Modeste, brasileira por 300 euros. Podcast Quareva não se responsabiliza pelas comentários de seus participantes. Panos quentes. Balada aqui, cara, é muito surreal. Porque toda hora toca uma música brasileira ou é balada cubana. E balada cubana toca música brasileira. Aí você vai numa balada aqui no Brasil e só toca David Guetta. É, toca o que é diferente, né? Tá, mas um dia você tem que ir pro Spring Love lá em Ibiza, hein? Eu sei, já vi várias imagens, é muita loucura e tal, mas não é muito minha cara de balada. Eu sou muito mais bar mesmo, né? A vida é tão triste que a gente tá botando todas as expectativas do que a gente quer fazer na vida pro Romenick fazer, porque a gente não tem passado. Romenick, se for por cara, bicho, todo mundo sabe que eu gosto de metal, de Iron Maiden, de Metallica. Bicho, eu já fui com chapéu e camisa de grupo country pra balada sertaneja, velho. Cara, eu fui de comitiva pra Jaguariúna. Caralho. O bom é que você que gosta de Iron Maiden, você pode ir numa balada sertaneja, que é a mesma porcaria, né, cara? Vai se fuder. Eu gostaria de agora virtualmente apertar a mão do Pablo Fica. Não, eu queria fazer um parênteses que agora eu imaginei o Modesto de chapéu e botinha e cintinha pra bota, cara. Não, sério, eu com bota, camisa, o grupo country, os abelhudos o nome do grupo. Era uma ferradura em cima, assim. Abelhudos, não é abelhudo. Abelhudo é culto demais pra sertanejo. É abelhudos. E isso pra entrar de graça no Danúbio Country Bar. Cara, sabe o que é esse sertanejo universitário? Esse sertanejo universitário é caipiras pagando de playboy e playboys pagando de caipira. Exatamente. Ponto pro Moura. Que é uma criança vestida de adulto e um adulto vestido de criança. Nossa. Foi pro bailão em Jaguariúna com o pessoal do Nheque de Porteira. Olha a quantidade de pérolas dessa frase. Fui no bailão em Jaguariúna com o pessoal do Nheque de Porteira. Isso aí já daria uma letra de música sertaneja, né, cara? Total, cara. Sem tradução no sertanejo universitário. O nome da comitiva é Nheque de Porteira. Um amigo meu era da comitiva. Aí ele falou, não, vamos lá, Rome, que vai ser muito louco. Eu falei, beleza, vamos. E eu entrei na comitiva. Essas comitivas, assim, você só entra se você é o participante assíduo, né? Mas como eu tinha indicações, eu acabei entrando. E, cara, foi muito divertido, porque acabou que eu vi o show do Creedence, o rodeio. E depois eu fui pro bailão, fiquei dançando até de madrugada com mina, com umas velhas lá. E era open bar, então foi muito divertido. Mas também fui com cinturão. Mas você sabe que eu caí num rodeio dentro de uma fazenda uma vez, era na região de Curitiba, quando eu morava lá. Foi toda a galera do metal, todo mundo de preto, sobretudo, e chapéu. E escrevemos de giz atrás do sobretudo, assim, Cowboys from Hell. Parecia a comitiva do Bon Jovi, né? Parecia. Quanto tempo você morou em Curitiba, Sica? Cara, eu mudei daí acho que em 2006, se eu não me engano. Pô, você conhece um monte de lugar que eu vou falar, então, pô. Então, se eu começar a falar de Planeta Ibiza, 360 graus, 50, você conhece tudo. Opa, eu fui no Chocolate Chique quando eu era moleque. Fudeu, já era, deu, minha moral acabou de... Se eu tinha um pouquinho de moral, o Noreva acabou de acabar. Eu fui num show do Biquíni Cavadão no Chocolate Chique, velho. Isso é medo. Jesus do céu. Eu já falei aqui que Biquíni Cavadão é chato pra caralho, alguma vez. Eu acho que... Várias. Esquece. Acho que você e metade da torcida do Flamengo já falaram sobre isso. O Freud chegou a largar os caras tocando sozinho na... A gente melhor os road que os caras do Biquíni Cavadão. Eu fui num show do Biquíni Cavadão de graça. Sabe, depois que eles tocam, assim, duas, três músicas, logo no começo eles fazem aquela primeira pausa pra conversar com a galera, né? Esperei exatamente esse momento. Na hora que terminou a música e deu aquele silêncio de 3 segundos, eu gritei lá do meio, toca a saideira! A aproveitando aí que você tava falando do Biquíni Cavadão, que já falou não sei o que, não sei o que, qual foram as primeiras baladas que vocês foram na vida, assim, que vocês se lembram, a primeira coisa que vocês já fizeram? Começar pelo Romanik. Vou considerar a balada quando eu tive 18 anos, né? Baladinha anterior não conta. Você entrou com carteira falsificada, Romanik? Cara, com 16 anos eu já tava começando a ter barba. Eu não saía tanto nessa época. Eu saía mais como quando eu comecei a ter 17 para 18 mesmo. Então eu já vou considerar... Essa foi o do Buie, São Caetano. E, cara, sempre que eu vou nessa balada, alguma merda acontece. A mina que eu tô, tipo, me dá um pé na bunda. Meu irmão bate o carro. A gente é assaltado. Então eu jurei, depois da última, que eu nunca mais pisaria naquela balada. Mas foi no do Buie, em São Caetano. Baladinha de rock, bem, bem maneira a balada, mas sempre que eu vou, acontece alguma merda com alguém que está comigo ou comigo mesmo. É a maldição Romanik. É, tem alguma coisa, tem algum esqueleto de burro enterrado naquela balada, não é possível. Mas pelo menos você não citou que pegou mulher feia. Cara, balada eu nunca peguei mulher feia. Ah, eu se nunca, fudeu. Eu digo por mim, eu nunca dormi com mulher feia, mas já acordei com algumas. Cara, até uns 20, 25, eu tinha um critério muito, muito alto, qualidade. Aí eu não pegava uma mina feia. Agora você tá só nas supermodelos, né? Não é querendo arrotar caviar, mas eu só pegava a mina que eu achava muito gata. Quer dizer que a mina era supermodelo. Você pode achar, né? Normal. No meu ponto de vista, as minas que eu pegava eram muito gatas. Eu já peguei mulher feia até em campo de futebol, cara. É relativo, tem amigo meu que fala que eu peguei mina feia. Eu não acho que eu peguei mina feia. Eu tenho um super poder mutante, cara, que é não perceber quando a gata tá dando em cima de mim. Quando a menina é muito gata, eu acho que ela só tá conversando e eu dou um fora nela sem querer. Isso acontece comigo, mas eu não dou fora. Eu simplesmente só fico conversando. Eu não percebo. Vira amiguinho. Aí depois que eu percebo, oxe, droga, ela tava dando bola e eu não percebi. Não, é chegar, a garota fica incomodada e fala, porra, se eu te der um beijo agora? Eu falo, pô, vou ficar ofendido, tuas amigas vão me bater. E ela ri e vai embora. Você mereceu um soco na cara depois dessa, velho. E você, Modeste, qual foi a primeira balada assim que você se lembre no seu festanças curitibanas ou não? É, sim, eu sempre fui precoce. Com 13 anos eu já tinha caído em como alcoólico na Ilha do Mel, assim. Dá pra considerar o forró do Zorro balada, eu imagino, lá na Ilha do Mel. Mas eu, pô, antigamente eu frequentava. O Sica vai saber. Mustache, Sound and Dance, 1950. Mustache, Sound and Dance. Cara, era legal pra caralho, assim, mas eu sempre ia. Tipo, já comecei com 13, 14 anos. Então, pô, quando o Romanik falou que ia com 18, eu já fiquei assustado, velho. Mas a primeira balada foi o Primavera, que é a Sociedade Operária Beneficente Primavera, que tem aqui perto de casa. E aí, nos domingos, tinha a Sparks Dance. Fazia uma balada, assim, aqui. E era mais o pessoal do bairro, assim. Era mais pra pegar as minas do bairro. Ô, Modeste, mas quando eu falei 18, que eu fui pra balada, tô considerando a primeira balada. Que eu fui com meu dinheiro, assim, que eu trabalhei, ganhei, paguei minhas próprias bebidas. E não tô contando uma tinezinha de quando eu tinha 15, 16 anos. Então daí eu não tô contando, eu tô contando balada que eu fui e paguei a comanda com meu dinheiro. Bicho, olha, eu posso não ter pago a comanda com meu dinheiro, mas não era matinezinha não, velho. Não tinha nada de matinezinha que eu ia... Beleza, mas eu tô considerando a primeira que eu fui com meu dinheiro foi pro Dubuê. Olha aí outra, meu pai me deu dinheiro, é meu. Então eu paguei com meu dinheiro. Ah, beleza. Não, mas assim, porra, a época que eu mais frequentei balada foi entre meus 15, 16, 17 anos. E ainda tinha o seguinte, eu ia em balada sexta-feira, que era de rock, que era o Let's Dance, fica bem perto do Shopping Mira, pra quem conhece o Curitiba aqui, assim, e ficava próximo do Syndicate. Aí tinha o Hangar na sexta-feira, que era bar de rock e tal. Só que lugar de rock não dá muita mulher. Pô, lembrou, hein? Pô, eu fui no primeiro show do Raimundos em Curitiba, que foi no Syndicate. Mas você tá ligado que não dá tanta mulher num lugar assim, né? E mulher que vai lá já geralmente tá acompanhada. Então, sábado eu ia pras baladas mais tense, que era Mustache, 1250, 360 graus. E domingo, na Apelação Total, e atrás das domésticas, no Papaná, no Sunset. Meu Deus, cara, você só ia nas bocas de lixo. Puta, cara, papagaio era foda, cara. Sunset também era trecheira, mas tava lá eu. Pô, no Danis, Danis 24 horas. O Danis é um bar que também é frequentado pelas primas fora do horário de serviço. Como o Café da Madrugada aqui também, o Sica deve conhecer bem. Todo lugar frequentado pelas primas fora do serviço. Então lá você consegue alguma coisa sem dinheiro, meu. Cara, isso me lembrou, você falou do Café da Madrugada. O do Boê, na minha época, ele dava café da manhã pra quem ficasse até as 7 da madruga. Aí já lá, mesa com suco, frutas, frios. Já economizava uma graninha, pra, desde comprar o hot dog fora da balada. Já enchia a pança, tomava um suco cheio de açúcar. Vocês são muito burguês. Sinônimo de balada dessa época é cachorro quente e madrugueiro, né? Pegar o ônibus madrugueiro. Nossa, total. E dormir no terminal até chegar o primeiro interbairros, assim. Sim. Cara, mas vocês são muito burguês. Eu ganhava da balada que eu ia, era convite pro outro dia. Era o máximo. Cara, nem a Cones Night Club, que era lugar de burguês ali no Batel, em Curitiba, porra, dava muito aí. Porra. Ah, e a Swingers? Você ia no Swingers? Não, não conheço esse. Parada mais a casal só em casa. Não, porra, Swingers é só o nome. É aquela balada que fica, que depois virou Norma Jean, que é ali perto do Teatro Paiol, tá ligado? Pode crer. Puta, lá era louco, cara, lá era muito massa. O que eu acho legal dos podcasts é que a gente fica fazendo todo um mapeamento de Curitiba só pelo que o Modesto fala, né? Ele sai contando todos os locais, as baladas e tal, que ninguém no Brasil vai saber onde é, mas quem é do Curitiba vai saber. Idade de fazer um turismo. Quando essa galera for, eu e o Modesto vamos levar toda essa galera pra um pacote aí. Metade dos lugares que eu tô falando fechou já, mas tudo bem. Você passa e diz, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo. Mas você tá reclamando do quê? Eu conheço Caxias do Sul só por tanto o Rafael falar dos lugares de Caxias, pô. Esse syndicate que o Modesto falou, cara, era muito foda, que era uma pista de skate na frente e lá no fundo era, seria o que fosse o bar, assim. Só que era o piso rebaixado, cercado por grades, assim, tipo o Mad Max, onde tinha os shows. E em volta, cara, além do teu bar, tinha umas máquinas de fliperama grátis. Era o lugar mais fora do planeta. Ah, pra você ter uma ideia do Syndicate, o Rodolfo do Raimundos, nesse show que eu tava falando, ele desceu pra fumar um beck com a gente, velho. E era da hora até que começava os shows quebradeira, eles trancavam as grades. Ninguém entrava e ninguém saía até o show acabar, cara. É muito louco. Sim, era pancada aí, velho. Show do Ratos lá foi legal. Do Raimundos foi foda demais, assim. Então, eu fui quando eu tinha acho que 14, 15 anos, e o show era do Crisium. E eles, quando eles trancaram as grades, eu tava lá dentro e não sabia o que ia acontecer, cara. Quando eu entendi, eu subi, eu escalei a grade, acho que uns 2 metros de altura, e fiquei, cara, o show inteiro grudado lá em cima, chocado. Eu já ficava pra parradaria. O foda é que, assim, tinha uma rivalidade dos metaleiros com os skatistas nessa época, acho que o Sica vai lembrar. E sempre, na sexta-feira, tinha porradaria na saída do Syndicate e do Let's Dance. Porque o Let's Dance era mais metalzão mesmo. Iron, Accept, AC/DC e tal. E a galera ia tudo com coturno e tal, tudo no traje, né, na farda. E, porra, eu tomei um shape nas costas uma vez, uma dessas brigas, que todo mundo se encontrava, tinha uma praça bem na frente. Era a saída do Syndicate e saída do Let's Dance, tinha uma praça. E rolava altas pancadarias ali. Eu fui pro hospital depois tomar um shape resinado nas costas. Uma coisa linda. Sorte que o cara não bateu com o truque, senão eu tava aleijado, cara. É consciente, pelo menos. Não, mas a galera, é isso que eu ia falar, era briga de bar de boa, cara. Tipo, você brigava, você machucava, mas uma semana depois tava tudo bem, cara. Às vezes você voltava com o dente quebrado, né, sangrando. Não, não era nada como é hoje, assim. Era uma briga moleque, uma briga de várzea. Cara, depois de gravar aquele podcast sobre escola e esse sobre balada, eu tô vendo que tipo, eu tive uma infância e uma adolescência muito coxinha, cara. As coisas modestas são todas muito agressivas, cara. Se o Moro teve uma infância e uma adolescência coxinha, não sei saber nem qual foi a minha. Agora eu tô me pensando aqui, será que eu já briguei com o Modesto em algum bar? Olá, né? Você é gaúcho, né, Sica? Não, eu sou do Paraná. É que você tem um sotaque meio gaúcho. Se tivesse na torcida do Grêmio ou do Inter, provavelmente a gente tinha brigado alguma vez. Eu sei o seguinte, se a gente brigou alguma vez, eu tinha enchido de porrada, certeza. Ah, louco, quem for homem gosta aqui primeiro. Tô sem moral, né? Tô sem moral total. Aproveitando, o Pablo, diga aí qual foi a sua primeira balada, assim, que você se lembre, na sua mais terra memória aí. Ah, cara, foi quando eu comecei a sair mesmo, eu tava morando em Curitiba, nessa fase dos 14, 15 anos aí, provavelmente foi no Syndicate, que eu andava de skate na época, ou naquele Chocolate Chique, que era uma balada muito barata, tocava pagode, mas tinha umas puta bonita. Não esquece do Pius Bar. Sim, é verdade. É, o Largo da Ordem eu frequentei por muitos anos, cara, ficar sentado em volta aquele cavalo babão lá, burra, muitas vezes. Não, pra vocês terem uma ideia do nível do Bills, quando você ia lá no mictório, tinha um monte de rodela de limão pra disfarçar o cheiro de mijo. Cara, eu fui numa festa, não era balada, mas era uma festa lá de colégio, se eu não me engano, e eu tava tão bêbado, e a garota que queria ficar comigo era a mais gata da festa, e falou, porra, tu tá muito bêbado, cara, lave o rosto lá pra gente ficar. Pô, tem um loucaço, cara, a pia tava ocupada com um cara vomitando, o único lugar que saía água pra lavar o rosto era o mictório, foi ali mesmo que eu lavei o rosto. Meu Deus do céu! E pegou? Claro. Mijada ainda, né? Não. Ah, o Sica vai lembrar, cara. No Hangar, era outro bar de rock que tinha em Curitiba. Toda sexta-feira, ou era vinho de graça ou era caipirinha de graça. Só que o nível da parada era, tipo, vinho com metanol, cara. Era, eles faziam o vinho lá. Exatamente. E aí era o seguinte, eles fechavam o registro do banheiro. Você não tem como lavar tua boca, ele tinha que comprar da tua consumação água mineral pra limpar a boca. Esse Hangar era um bar tão legal que ele tinha uma escadaria na entrada. Uma vez um cara entrou bêbado, se não me engano, e o segurança pulou com o joelho no peito do cara. E esse cara morreu. Nossa, o cara deu um Tiger Me no bêbado. Sim, esse bêbado morreu em seguida. Caralho. Foi louco aquele dia. Eu rolei daquela escada uma vez. Ah, quem nunca? É que o Modesto é gordo, né? Ele rola naturalmente. Piadas de gordo são sempre legais. As pessoas não entendem por que eu vou brigar com o Moura quando eu conheci ele. Eu vou dar, você tem que pensar duas vezes. O Moura tem 1,90 e poucos, mano. Porra, velho. Eu tenho 85 e 140 quilos. Por enquanto, eu vou fazer a cirurgia agora. Vou ficar gatinho. Vai ficar gatinho pra ir na balada. Aí eu vou esperar o Modesto fazer a cirurgia daí, que a gente se conheceu, dou um soco no estômago dele, a tórax bariátrica. É só dar um pastel pra ele comer. Obrigado. Mas eu só posso agradecer, velho. Porra. Não, quando eu for conhecer o Modesto, eu levo um garrafão de vinho, 5 litros daqueles, o sangue de boi, que daí já tá tudo certo. Campo Largo, porra, Campo Largo. A menor distância entre uma pessoa e outra é um sorriso. Quando a gente ganha um sorriso, a vida fica mais saborosa, mais colorida, mais cheia de luz. É por isso que eu sempre faço um brinde com vinho Campo Largo. A alegria. Vinho Campo Largo, patrocinador oficial da alegria. Beba com moderação e muita alegria. Ô Paulo, comenta um pouco como é que é morar dentro de uma balada, cara. É, cara, aqui em casa é louco, cara. Porque nós moramos numa casa que é o calabouço, que somos agora 13 pessoas aqui dentro e todos blogueiros, né? Cara, semana passada mesmo rolou uma ação da escola aqui em casa, que foi a festa patrocinada da cerveja. E eram, assim, sei lá, umas 70, 80 pessoas, cara. Caralho! Cara, é meio fora, assim, sério. Eu já tive algumas vezes na casa do Sica, calabouço. É muito surreal, né? É gente chegando, a gente saindo. É meio que uma balada, um bar, assim. E aí você para, assim, e alguém pergunta, o que tem aí dentro? Ah, lá, casa dos amigos meus. Só a galera que eu conheço que mora aqui. Um dos dias mais bizarros foi um dia que eu acordei de ressaca. Foi daquele dia que a gente foi pra Augusta. A gente ganhou vodka grátis. Tinha um pessoal gravando na cozinha e um dos caras que tava gravando era o Detonator, cara. Puta que massa, velho! Sério, tipo assim, surreal, sabe? Até pra gente aqui. Mas você falou de vodka de graça, eu lembrei de uma coisa. De um dia, meu irmão e o amigo dele estavam passando na rua e tal, passando pelo lar. E receberam um convite, ó, tá inaugurando uma casa hoje. Leva lá esse bônus, vocês ganham uma caipira de graça. E eles foram. Eles entraram. Primeira coisa que eles viram, tinha um pôster do cara de cueca. Aí eles entraram no bar. Mesa de sinuca, um barzinho, só homem. Os caras se ligaram que eles estavam num bar gay, velho. Era o Estúdio 1001 em Curitiba. Você lembra do Clon Academia de Polícia, Ostra Azul? O Ostra Azul, o Ostra. Meu irmão olhou pro amigo dele, cara, vambora daqui que é um bar gay, velho. Vou currar a gente aqui dentro. Cara, mas vocês que rodam tanto aí em baladas e tal, que dicas vocês diriam, assim, de como pessoas devem se comportar na balada, assim, o que deve ser feito na balada? 10 dicas dos camarotes. Existe um mandamento na balada, não há regras na balada. Cara, não, existe sim. De preferência, não vomite na garota que você tá conversando. Não, é balada, cara, pode vomitar, vomita, faz fiasco. Poder é, pode, balada não é, vai pra, conseguir é pra pegar. Aloprar. Sim, olha, mas aí tô dizendo que a pessoa vai conseguir pegar. Vai se divertir tomando leite. É, exatamente, mas a dica que eu trouxe é que beba antes. Faça esquenta, beba antes. O Modeste falou uma coisa muito certa. Esquenta é uma parte importantíssima da balada. Porque assim, a balada, e vamos ser bem sinceros, né? Quando você entra na balada, ela não é uma coisa agradável se você estiver sóbrio. Porque é luz piscando, é música alta, né? É uma coisa chata se você for sóbrio. Então não, nunca entre sóbrio na balada. É, e cabe aqui o meu protesto com as baladas novas agora, tudo coxinha, não pode fumar dentro de balada, acho isso uma merda. Aí a culpa não é da balada, né, Modeste? Aí é culpa de um cara chamado José Serra. Filho da cara, puta, eu adorava entrar e tá aquele fog de cigarro, assim, saca? Eu cheguei ao absurdo de entrar numa balada e acender um charuto uma vez. Putz! Porque convenhamos, cara, sair com queimadura de cigarro no braço, assim, as pessoas passando com cigarro na mão na pista, fazia parte da experiência de ir pra noite, né, cara? Agora é tudo, né? Não pode. É, você tinha que ficar esperto com os pontos laranja, né? Acabou. É, cara. Eu acho que essa lei aí as pessoas mais bundonas. É, não, mas e dependendo da balada, menor das preocupações era com cigarro, né? Cara, se bem que agora com essa lente humo, fica mais fácil pra você também iniciar uma conversa com as minas que fumam. Né? Cara, às vezes eu tô sem vontade de fumar. Eu só vou lá, tipo. Ótimo ponto do Romenick. Puta que pariu, mandou muito bem, Romenick. É por isso que o Romenick é o cara. Às vezes o fumódromo da balada virou um dos melhores ambientes do local. O bom de balada com som alto é você poder peidar e ninguém escutar, cara. Meu Deus! Ah, eu pra quem nunca fez isso, cara? É o selo Modeste do Pablo Sica, né, velho? Balada que tiver som alto e eu estiver sorrindo, pode sair de perto. Ô Moura, fala aí, às vezes você tá nem com vontade de fumar, mas você vai no fumódromo e fica com o isqueiro bobeando lá na mão, brincando com ele. Aí vem sempre uma mina. Digo mais, você nem precisa fumar, só fumar lá. É, tem um isqueiro. Tenha um isqueiro. Esse é o melhor. Porque ele se trabalhar. Ele se tornou, na verdade, o local mais fácil para você iniciar uma conversa. Porque ali não tem a música alta. É a melhor coisa, cara. Ainda se você tiver fumante mesmo, invista num Zippo. E aí. Ah, claro. Ainda fazer alguns vídeos que vai impressionar. Não, mas olha só, você tem que fazer o kit completo. Porque assim, o meu kit é o seguinte: eu vou com uma carteira de cigarro. Do meu cigarro com o Zippo num bolso. E uma carteira de cigarro paraguaio com bique no outro bolso. Se vir o serrote, pedir cigarro, eu dou do paraguaio. Se é pra mina que vai pedir um cigarro, tô fumando com ela, eu fumo do meu, do Marlboro. E Modesto, tu vem com esse papinho de Marlboro vermelho pra se pagar de fordão, mas eu sei que tu fuma em Marlboro Blue Ice. Cara, eu gosto de Blue Ice também, mas eu gosto de vermelho também. Eu gosto de Marlboro Blue Ice e tomo Smirnoff Ice também, pronto. Ui! Seu amigo meu, ele sempre ia com dois maços de cigarro de Marlboro vermelho. Um maço com um cigarro só e o outro maço cheio. Sempre que alguém ia pedir cigarro pra ele, falava, porra, cara, só tem um, mancada. E esse cara fumava a noite inteira. Que filha da puta. Esse golpe foi aprendido e funciona. Essa técnica de só tem um cigarro eu já fiz também. Tipo, chegar com o cigarro acabando, aí eu compro outra carteira e fico só com aquele cigarro que tem, tipo, dois na carteira. Aí se alguém vem pedir, pá, cara, tá acabando. Aí as pessoas nunca pegam o último cigarro. Isso eu acho que é até uma lei seca na humanidade. Quando a pessoa vê que só tem um cigarro, ele diz, não precisa. É, automaticamente a pessoa, ela mesma nega. Vocês estão descobrindo outra lei que diz que cigarro não se nega, né? Não se nega, a não ser que seja o último. Aí o último você não pega. Se a pessoa abrir, só tem um, você não precisa, cara. Porque o último é sagrado. É uma lei não escrita isso. Exatamente. Quem fuma sabe, né? Tipo, às vezes você tem o último, você fala, cara, esse é meu último e eu tô indo pra casa agora e lá tem outro máximo. Beleza, você sabe que eu tenho a sensação que é o seu último. Se alguém vem e pede, você, puta, mano, é o último, posso dar esse. Você pede e é o último, você automaticamente fala, mano, não vou fazer o que não gostaria que fizessem comigo. É universal. A pessoa não precisa nem dizer, a hora que abre a carteira e só tem aquele, parece que aquele um cigarro, ele brilha assim e diz, é o último, ele pertence ao dono da carteira. É igual a última bolacha do pacote. Não tô precisando falando que a pessoa tem que falar, é um segundo de conversa com os olhos entre você e o cigarro. Sim. E tudo. Fish can rock the flock around the clock non-stop as I tell ya. Music is a vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. O Modeste estava ali falando de todas essas baladas super elitizadas que ele vai. Teve uma vez que eu estava em Sampa, aí um amigo meu estava indo para São Paulo também, e ele, pô, cara, nunca saí lá, é um lugar, é massa e tal. Aí, porra, vou levar onde, né, cara? Aí vi uma balada lá na Vila Olímpia, sem conta entrar. Fui olhar, era sem conta, mas era sem conta open bar. Eu disse, ah, então vale a pena. Convidei o cara, ah, beleza, fomos pra lá. Chegando lá, a hora que eu entrei, eu olhei, cara, me dá uma dose de Smirnoff e um energético. E aí eu escutei esse meu amigo, que nunca tinha saído do interior de Santa Catarina, berrando pro bartender, assim... Cara, um Dreyer. Cara, pelo amor de Deus, dá uma Smirnoff pra ele, cara. Dreyer, cara. Olha, como é que eu vou dizer isso sem parecer mendigo, cara? Mas já ouviram falar de um conhaque chamado Contelo? Eu já tomei Contelo, velho. Mas daí tu tava pagando por ele. Tu não pagou R$100 pra entrar numa balada pra tomar Contelo. Pra tomar Dreyer. É, tá certo. Entendeu? You got the point. Cara, nesse do Buie, eu aprendi a tomar uísque lá, né? O meu chefe ia muito lá. E aí ele tomava uísque e eu comecei a tomar uísque também. E um dia eu fui com o aniversário de uma mina que eu pegava. Cheguei na bartender bonitinha lá, eu falei, vê uma dose de uísque. A mina já pegou energético e botou em cima do balcão. Foi pegar o uísque. Eu falei, não, eu só quero uísque. Aí ela botou gelo no meu copo. Eu falei, cara, só quero uísque. Só uísque no meu copo. Ela falou, sem gelo, sem nada? Eu falei, é. Ela falou, ah, então beleza, vou botar o dobro que você é macho. Aí catou e botou o dobro de dose. That is a bingo! Eu falei, oh, beleza, mano. Fica à vontade pra continuar enchendo meu copo. Vocês viram aquele episódio de Agentes da S.H.I.E.L.D.? A japonesa lá, a Chun-Li, lá, que tá no seriado, bebendo, ele sendo do lado dela e fala, me dá um uísque duplo, sem gelo. Ela olha pra ele e fala, e existe algum outro tipo de uísque? Ah, cara, aqui na Alemanha, toda hora, todo lugar que eu vou, o pessoal tem mania de botar gelo no meu uísque. E eu esqueço, às vezes, de pedir sem. Então tem que matar um e pedir o outro, né? Por favor, né, Rominique? Não me peça uísque sem gelo. Peço uísque cowboy, né? Então, mas aqui eu tenho que falar sem gelo, porque cowboy nem sempre todo mundo entende. E eu gosto de pedir em alemão, porque é bonito. Como é que é em alemão? Fala aí, como é que se pede uísque sem gelo em alemão? Ein Whisky ohne Eis. Esse é o Rominique Zedek. É muita cultura, né, cara? Uma vez a gente tava pra entrar numa balada lá em Balneário. E a gente tava fazendo esquenta na frente, né? O antigo Ibiza, que fechou há muito tempo atrás. Tava eu e um amigo meu, e a gente tava com uma garrafa de Smirnoff, bebendo, né, na frente da balada. Aí chegou um mendigo, mesmo esse cara de rua, assim, sabe? Aí o cara chega, uma bebaço, né? Chegou pra gente, olhou assim, ó. Ô, dá um golinho aí da bebida de vocês. Olhei pro meu amigo olhou pra mim. Meu amigo olhou pra ele e falou, sorry, I don't understand. Aí o bêbado olhou pra mim, ô, dá um golinho aí. Sorry, man, we don't speak Portuguese. Aí ele parou, pensou, olhou pro meu amigo. Não, eu queria um pouquinho da bebida de vocês. E a gente só pra ele, sorry, man, we don't understand, sorry. Uhum. Aí ele parou, pensou um pouquinho, olhou pra bebida, olhou pra gente e falou, drink, a little drink. Aí tinha um lugar de dar um pouquinho da bebida pra ele, cara. Mereceu, é. Mereceu. Ah. Fez o curso Romenix de Zedek de pedir bebida em todas as línguas possíveis. Ah, eu sei pedir bebida em várias línguas, cara. Foi uma coisa que eu estudei extensivamente. Aproveitando, Romenick, qual a diferença, ou se tem alguma diferença, de uma balada alemã para uma balada brasileira? Quase nenhuma. Basicamente, pouco das músicas tocam. É muito mais treta. Basicamente é porque na balada alemã toca música brasileira. É. É coisa que no Brasil não toca. Mas é bem mais difícil de pegar mina na balada. Muito mais. É muito mais fácil de chegar, porque todas as minas estão abertas a conversar. Isso é legal. Qualquer lugar que você chega, cara. Se você quiser trocar ideia com a mina, ela troca ideia contigo. Mas pegar mesmo é meio que a regra dos Estados Unidos. Primeiro você pega um telefone e depois outro dia você sai com a mina pra pegar ela. Aí depois pega na mão, aí depois vai comprar uma batata frita. É, aí você tem as técnicas ninjas, né? Que eu já usei aqui pra que eu me dei bem. Eu tava numa festa, eu tava falando em inglês com os amigos, né? É, aí eu fui no banheiro, quando eu tava voltando, uma mina me parou, assim, ela tava perto da nossa rodinha lá, perguntou, ô, de onde você veio? Que eu vi que vocês estavam falando em inglês. Eu falei, ah, pô, eu sou do Brasil. Aí a mina, pô, meu, eu sempre quis conhecer Brasil, e blá, blá, blá, e a gente foi conversando. Eu, caipirinha, futebol, Pelé. É, clichê, eu nem lembro pra isso, cara. Bunda. Ronaldo. Bunda. A mina perguntou, qual que é a capital do Brasil? É o Rio? Eu falei, não. Ela falou, é São Paulo? Eu falei, não. Ela falou, então qual que é a capital, caralho? Com essa delicadeza? Nesses termos, né? Você fala Brasília, pai, que porra é Brasília, né? É. Cara, a gente tava bebendo já fazia algumas horas, né? E aí a mina falou assim, ó, eu sempre quis conhecer o carnaval do Brasil. Aí eu falei pra ela, meu, o melhor jeito de você conhecer o carnaval do Brasil é beijando um brasileiro. E olha só, essa é uma noite de sorte, eu sou brasileiro. Deus! Aí a mina, puta, achou de rir, né? E aí eu sigo essa regra. Se você for uma besteira, a mina deu risada, você puxa pra dar um beijo. E aí eu roubei o beijo da mina. Quando eu terminei, a mina tava me olhando com uma cara de arregalado, uns olhos arregalados, meu, o que foi isso? Aí eu falei, meu, o Brasil é assim. carnaval, você não pergunta nem o nome. É Brasília Net. André, agora você acabou de ter essa experiência carnavalesca no Brasil. É o mestre, né, cara? É um mestre. Aprendam, criança. Aprendam como é que faz. A gente tá perdendo dinheiro, né? A gente tinha que fazer o curso de sedução de Romanico Zedek. O homem que faz carnaval na boca das alunas. Um DVD, tá ligado? Pra vender, uma coisa assim. Não tem o DVD da Solange Frazão lá, que ensinava a fazer academia? O DVD do Romanico Zedek, como chegar na balada. Cara, aproveitando aí que você tá falando desse tema, na balada, assim, como chegar na menina, como conseguir fazer aquela coisa bem curso de verão, bem típico, assim. Só, primeiramente pro Romanico, né? Como ele, quais são as técnicas que ele utiliza? Cara, vou variando, por exemplo, o módromo, sempre, isqueiro é a melhor técnica, você vai puxando papo. Pra puxar papo mesmo, aqui funciona, tipo, pagar uma bebida pra menina, né? Elas não são exploradoras que você vai ficar pagando bebida a noite inteira. Paga uma cerveja, tá longe, ah, manda entregar uma cerveja pra mim ali e ela faz um brinde pra você e depois você chega lá e vai trocando ideia. Mas o que eu acho da hora de fazer e que eu sempre comento com amigos ou no geral, assim, eu gosto de dar cantada de pedreiro. Eu uso como estilo de vida a cantada de pedreiro. Mas a cantada tem que ser dentro de um contexto pra ela funcionar. Por exemplo, eu usei aqui o Modesto falou no podcast do Cantadas, do copo d'água. Vi uma menina tomando água e eu tava conversando. E eu perguntei se ela não bebia, falou que não, porque ela ia dirigir. Aí eu perguntei se ela gostava de ficar tomando água, falou assim, ah, não ligo e tal. Aí eu falei que ela já gostava de aproximadamente 70% do meu corpo. E ela ficou aqui. E aí eu falo que a cantada, quando tem um contexto, ela funciona bem melhor do que você chegar com a cantada. Chegar com a cantada, sua chance beira zero, né? A não ser aquela do Dia das Bruxas, que o contexto estava implícito na data. Que aí eu... É uma ciência, né, cara? Eu tô impressionado. Cara, eu tô impressionado, velho. Cara, é uma ciência. Boa parte do meu tempo livre é pensar nessas coisas. Que isso, cara. É por isso que eu tô esse fracasso, velho. Eu consigo fazer. É, somos dois, mano. Bate aí, Modesto. Somos dois. High five. High five. É muito estranho, assim, se você for pensar, você chegar num completa desconhecida pra puxar papo, você tá vendendo um produto, né? Não, mas eu tenho uma técnica que nem sempre funciona, normalmente não funciona, 99% das vezes não funciona, mas ele funciona. Tipo, você tem que puxar um assunto, então eu reclamo de alguma coisa, tá ligado? Tipo, começa a tocar Michel Teló, eu viro e digo, puta que pariu, ah, foi inferno isso, né? Aí normalmente a menina vai virar, não acredito que eles botaram essa música, você fala, pá, aí você reclama junto. As pessoas adoram reclamar das coisas. Você reclama de alguma coisa, você puxa assunto com as pessoas, é tipo fila de banco, sabe? Fila de banco, você fala, puta que pariu, uma hora nessa fila, aí a pessoa do lado vai dizer, é um inferno isso aqui, né? Balada é a mesma coisa. Reclamar inicia qualquer conversa. Qualquer diálogo começa com reclamação. Boa. Tá quente hoje, né? Ah, não, isso não é reclamar. O reclamar é, eles não vão ligar essa porra de ser ar-condicionado, aí é reclamar. Eu sempre acho que eventos que unem as pessoas, digamos assim, como por exemplo uma reclamação, sei lá, o cara dá uma porrada no outro, você faz, porra, o cara, ele tá dando porrada no cara ali, aí a outra pessoa vai e comenta, é sempre mais fácil, né, você criar. Não, com certeza. Ou baladinha mal organizada, né, a pessoa vai querer falar mal, tá ligado? Sempre. Tem uma outra que eu acho legal, que é, Moura tá falando de reclamar, sempre tem uma menina que tá ali por causa da amiga. A menina não curte aquele tipo de balada, e aí você tem um bom approach, que é você chegar na menina e falar, você também tá meio deslocada aqui, né? É 90% de chance dela começar a falar que sim, e aí você pergunta o que ela curte, você... Obviamente vai falar que curte aquilo também. Tenta conhecer pelo menos um pouquinho do assunto pra poder mentir tanto, né? E aí você começa uma conversa e aí já também tem a boa saída. Pô, vamos pra outro lugar então. E aí você já consegue tirar uma mina da balada e tirá-la das amigas. Porque se a mina tá com uma amiga perto, a sua chance de pegar ela diminui muito. Tem uma outra também que é... Cara, isso é muito louco, cara. Mas é assim, você tá com a mina, você tá pegando a mina. Não encosta na parede. Na verdade, você tem que encostar na parede e ela tem que ficar te beijando olhando pra parede. Por quê? Porque se passar alguma amiga dela e ela estiver, tipo, olhando pra pista e ela ver a amiga sozinha, ela vai falar, pô, preciso ficar ali com as minhas amigas e ela te dá um toco. Então, se ela tá olhando pra parede, ela não tá vendo o mundo exterior e ela vai esquecer das amigas, vai esquecer tudo. Aproveita mais. Mas é uma... Sabe por que eu não penso nisso, Modesto? Eu cheguei nessa conclusão. Porque quando eu consigo ficar com alguém, eu tô pensando, eu consegui ficar com alguém. Eu também. Eu não tô pensando. Saí do 0x0, né? Eu saí do 0x0. Eu tô soltando fogos na minha cabeça, então eu não consigo assistir. Você tá beijando a gurita falando yes, yes, yes. É, aqui é um momento de vitória na minha vida. Eu tô em cima de um pódio, um troféu assim, na mão, cara. Eu consigo ter todo esse pensamento periférico. Cara, a linguagem corporal também, essas coisas contam. Aí eu já uso mais em barzinho, tá ligado? Você tá conversando mais com a mina? Linguagem corporal? A minha linguagem corporal, quando eu fico com a mina, é fazer aquela dancinha do Chandler, tá ligado? Nossa! Eu faço a dança Carlton. Cara, não, é a dancinha da vitória do Chandler. Então sabe é quando o Chandler te dá bem em alguma coisa que ele faz dancinha? Uhum. A minha dancinha da vitória é do Ace Ventura, aquele yes, yes. Não, mas eu digo assim, por exemplo, você tá trocando ideia com a menina no bar. Sempre que você fizer ela rir ou fazer ter algum sentimento positivo, toca nela, no braço, na mão, pra ela associar seu toque com algo positivo. Meu Deus do céu, cara! A que nível de refinamento chegou o Romenica, cara? É sério, chegaremos lá, Modeste. Então vamos ser sinceros, jamais chegaremos lá. Cara, pra vocês terem uma ideia, a única vez que eu dei uma cantada numa guria e deu certo foi que o Robinick deu, cara. Foi a do urso polar, que eu achei genial, cara. A última faz um urso polar suficiente pra quebrar o gelo entre nós. Cara, e foi batata, cara. Foi a única vez que uma cantada deu certo, foi a do Robinick. Ele é o repositório de informação sobre balada que ele precisa, cara. A única vez que deu certo uma cantada minha foi tentando emendar a cagada que eu tinha feito. Porque era uma diabo de uma balada sertaneja que eu não gosto. Aí eu voltei que fazer alguma coisa. Tinha uma menina, eu convidei ela pra dançar. Obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi dar um pisaço no pé da menina. Aí ela saiu mancando, eu tive que ajudar ela e disse: ah, tem que te falar a verdade. Na verdade, eu não queria dançar com você, eu só queria um motivo pra conversar contigo. A única história. Mas cara, ele jogou na sinceridade, né? É, uma boa, cara. Eu tive que me justificar, porque da cagada que eu tinha feito. Cara, eu vou fazer isso de propósito até. Nossa! Se eu tivesse feito de propósito, não teria dado certo. Eu vou tentar fazendo de propósito. Eu não sou muito bom em dar cantada e ficar com meninas embaladas, então eu nem tento, cara. Assim, as várias partes das vezes eu nem tento. Eu já não saio muito, né? Nerd já não sai muito. Então, quando eu vou numa balada, eu só vou só curtir mesmo, nem tento dar em cima de ninguém, até porque eu não sou muito bom pra isso. Eu não tenho essas técnicas ninja aí que o Romanique fala. Ninguém tem as técnicas ninja. Robinique, apenas Robinique. Nem tenta, Marcelo, nem tenta, velho. Cara, assim, pra chegar na pista, eu acho muito mais difícil. Eu escolho esses pontos que eu falei. Tem sempre uma mina no bar que não tá curtindo a balada. Aí você vai lá, tipo, vai lá no bar, você vê a mina sozinha lá. Você vai chegando, pede uma bebida, e aí encosta nela, assim, e começa a trocar ideia. Mas, tipo, se a mina tá passando, se a mina tá dançando lá... Geralmente eu nem tento, porque... A mina tá curtindo a balada, então a chance é menor, hein? Convenhamos, ninguém gosta de levar toco, então... Ah, falando em levar toco, tem uma coisa muito legal, cara, que eu aprendi, que é a hora de abortar. Eu acho isso fenomenal, cara. Você tá dando ideia na mina, você tá vendo que não vai dar sucesso, aborta. Não espera levar um toco, cara. Fala, pô, tô com uns amigos aqui, vou... Ah, você pensou que eu ia chegar em ti, otária. É, então, é bem... Cara, mas você pode também reverter o papo que a mina sempre dá. Você pode sempre jogar vou no banheiro e já volto. Cara, quanto melhor, assim, a sua estratégia de saída, é melhor, porque já favoreceu, porque eu cheguei dando ideia na mina, sinal claro que ela tá querendo, não tá querendo nada. O corpo tá meio inclinado em relação a você, ou seja, ela tá, tipo... Querendo já dar fuga, ela não tá olhando de frente pra ela, tá olhando meio de lado já. É sinal que ela tá querendo ir embora. Então, a hora de abortar. Fala, pô, tô com uns amigos aqui que tá fazendo aniversário, um deles já bebeu demais. Então vamos ver se ele tá bem e já volta aí, beleza? Mano, a mina fala, ótimo. Ela não tá querendo falar com você, né? Não, beleza. Ótimo, porra que sensível. Ótimo. Não, é o pensamento dela, né? Ah, beleza, vai lá. Vai ser eu volto aí. Vaza, loser. Aí você não levou toco. Ela dá onda de meia da torraca, né? Terrível. Ótimo, consegue ir embora. Não quero mais você aqui. É, exato. Aí, peraí, o Marcelo tem uma técnica agora. Você pode fazer imitações. Caralho. Ficou boa essa da meia da torraca. Meia da torraca. Eu adoro. Uma menina bebendo sozinha no bar. Eu vou imitar um cara que tem uma voz de psicopata e que é gay, então tudo bem. Aí, é, mas é o lance do inusitado. Então, vão chegar as meninas com sotaque de português nas baladas. Boa. Vem cá, gente. Nós aí fazer o quê? Eu vou chegar imitando um gordo, talvez dê certo. Fala que o André Marques. Chega pra ela. Que bom, André Marques. André Marques fez um mocotó. Que bom. André Marques fez um mocotó. Que bom. André Marques, quem fez um mocotó? Quanto a tu modéstia, assim, tá falando aí que há uma cabeça que dá uma cantada, foi uma cantada do Rummenigge e tal, mas então quais são as tuas técnicas, assim, de abordagem na balada? Então, depende muito de qual balada que eu tô. Por exemplo, eu gosto muito de forró. E a melhor coisa pra pegar mulher em forró é dançar, cara. Não tem jeito, cara. Se cada mulher dança legal, você vai pegar. Isso é verdade. O forró é uma dança, é muito sensual, cara. É uma dança muito gostosa, assim. E se sabe levar bem a mina dançando, você... É por isso que o Rafael Rodrigues dançava lambada, hein? Olá, rapaz! Então, dançar é uma, eu gosto, pô, balada sertaneja. Eu vou ficar, as pessoas vão me zoar por causa disso, mas eu também danço, assim. Então, puxa a mulher pra dançar e já quebra um pouco o gelo. Não tem jeito, cara, né? Tentar levar um papo, cara, sabe? Fazer a menina rir, tentar conhecer um pouco. Eu não tenho essas técnicas de leitura corporal que o Rummenigge tem, isso é impossível, só ele pode fazer. Mas, pô, eu tento na minha humildade, assim, com coisa também. Mas, assim, pra mim depende muito de onde você tá. Não adianta querer também dançar numa balada de rock ou numa balada de tush, dançar com a mina e achar que vai pegar. Não. Aí você vai no barzinho, troca uma ideia, conversa com ela e tal, tipo na balada, do bar da balada, ou a mina que tá fora da pista. Mas se a balada é que a mulher tá indo pra dançar, velho, aí você cata a mulher, dança, não pisa no pé que nem o Moura faz e você já tá com meio caminho andado. É uma coisa que eu preciso fazer, aprender urgente, aprender a dançar de verdade. Dançar forró, Marcelo, não por estar no Nordeste, porque não exclusivamente qualquer nordestino gosta de forró. Né? Mas, cara, quando você dançar bem, cara, puta, Mas é verdade, assim, as baladas de forró, principalmente, se você não souber dançar, você já perde grandes pontos, porque você vai ficar sem fazer nada, parado lá. Se você vai dançar bem, você vai conseguir dançar com várias mulheres durante uma festa inteira, ou sei lá, se você conseguir arranjar uma. Mas dançar bem chama muita atenção. E na dança é que você faz a paquera, né? Lá no meio da dança e tal. E dança do acasalamento, forró. Isso serve de dica. Tem um cara que dança o coladinho e tal, é gostoso, a mina começa a interessar, mas quando você começa a rodar com ela na pista, bicho, aí a galera começa a ver ela rodando na pista, joga pra cá, puxa e tal. Aí a mina se derrete, velho. Puta, aí não tem jeito, cara. Eu sou do Nordeste, mas eu não vou dizer que eu sou um exímio dançador de forró. Eu danço, só faço um pra lá, um pra cá. Forró é uma dança que precisa pelo menos dois passos, né? Dois pra lá, dois pra cá, porque é mais movimentado. Só dança valsa. É, eu danço valsa no forró praticamente. Mas as pessoas que eu já dancei não reclamaram, sabe? Até que eu dançava bem. Que faziam algumas, um passo, aquele passo que gira, né? Você gira no mesmo eixo, que dizem que não é tão fácil de fazer. Eu faço bem, até. Se eu quisesse, até dá pra desenrolar. O negócio é que eu não gosto de forró, não consigo tolerar forró. Então. Ah, não é assim, depende muito da balada. Eu não gosto de samba e, pô, eu vou na balada de samba e danço, velho. Vou no sertanejo e danço sertanejo. É tudo em nome da mulherada, cara. Ah, eu não consigo, velho. Desculpa aí, mas eu não consigo fazer isso, não. Não, mas dança eu recomendo. É muito boa mesmo, pra quem quiser, não só pra quem quiser pegar mulher, mas pra quem quiser curtir balada. Porque se for uma balada com dança e não dançar, fica como chato no local e você fica tediado lá. Falo por experiência própria. Cara, meu sonho é aprender a dançar músicas latinas. As pessoas olham pra mim e ninguém acredita que eu danço, cara. Que eu sou polaco e gordo. Cara. Qualquer círculo, qualquer globo gira, né? Filha da puta. E essa não foi do humor, hein? Movimento de rotação e translação é habilidade natural, né? É modesto. Ah, depois dessa eu tô humilhado, né? Contar uma pra vocês, que essa foi feia. Feio total, assim. Nessa balada sertaneja que eu fui, nesse Danube Country Bar, tava lá dançando com a Lia e tal. Fiquei com ela, agarrei. Pô, fui fazer aquela do cavaleiro. Dei minha camisa pra ela vestir, que ela tava meio com frio. A camisa ficou um pouco grande pra ela, beleza. Foi beijando, rolando e tal. E ela com a minha camisa. E como a camisa ficou meio grande, ela sentou em cima da camisa. beleza, tal, fomos embora, não foi pra casa dela, foi pra minha e tal. Aí o pessoal olhou pra mim, cara, você se machucou? Eu, não, por quê? Tá tudo bem, você tá legal? Não, tá tudo bem. Caralho. Cara, tem uma manchona de sangue na tua camisa. Cara. A guria menstruou, velho. Porra, não, manchou minha camisa. Eu não devia ter ido nesse lugar cheio. Não te atiçou os espíritos de Pera Lugosa? É, olha, eu fui saber só depois e fiquei morrendo de nojo. É, eu não pego mulher da Transilvânia, né? Esse negócio de sangue não é uma coisa tão comum pra mim. Como já falou aí das suas técnicas, o Pablo Sica foi dançar lambada com o Cine Magal e não voltou. Então vamos continuar aqui com o Moura. Moura, diga aí as suas técnicas. Você disse aí que não tem essas técnicas todas do Rumenik, como ninguém tem. Que você tá comemorando lá com a faixinha de Eu Consegui, I Win e You Are the Champion. Quais são as suas técnicas na balada? Uma só, encher a cara até não saber direito o que eu tô falando, e daí eventualmente você tá ficando com uma mina que você nem sabe como chegou. Melhor forma. Pior que acontece mesmo. Mas do random, né? Aí tem a consequência. Você também não sabe se a, você só vai saber se a mina valeu a pena ou não no outro dia, né? Consequência, não tô falando de consequência. Eu tô falando de como eu chego até lá. Aí depois o que vem depois, aí são outros 500. Aí eu prefiro não começar. Tá certo. Não, mas a gente tá vendo que tem toda uma sequência lógica das coisas. Então, tem a questão técnica do Terminator do Amor, que é o Rumenik, né? Que ele chega, analisa, faz toda a lógica e tal. Aí tem a questão da dança, o Modesto colocou, e aí vem a questão da bebida, né? A pessoa beber e quando menos vê, a pessoa já está toda animada, todo simpático, se jogando em cima das pessoas, né? Acaba encontrando outra pessoa bêbada e tudo rola, né? Tem todo um... É exatamente assim. Não, eu falo porque isso já aconteceu comigo também, então eu já sei como é. Quem nunca encheu a cara pra pegar uma mulher na balada? Que é que pegou a mulher sóbrio? É. Não, mas, Moura, você nunca usou o fato de ser um ex-BBB pra pegar mulher? Não, eu não gosto de usar da minha fama. Se bem que quando eu larguei essa história lá, o pessoal lá que acreditou ficava me apresentando pras meninas assim, lá na praia. Ó, oh, esse aqui é o Moura, ex-BBB, isso aqui, só que não funcionou, não. Putz, sem moral. Nenhum. Cara, eu nunca bebi pra pegar mulher. Eu bebia e acabava acontecendo de ficar com mulher. Ah, não, exatamente. Desculpa. É isso. Eu enchi a cara no esquenta, entrava, aí, tipo, por aquele momento que você se dá conta e, meu Deus, eu estou pegando alguém. Que nem um amigo meu, e sim, é um amigo meu, não só numa história minha, de verdade, que ele pegou, começou a beber tomando cachaça, aí daqui a pouco foi tomar vinho, foi tomar cerveja, foi tomar não sei o quê. É quando esses flashbacks, tipo, ele tava sozinho, daqui a pouco ele tava indo com um grupo, daqui a pouco ele tava dançando, daqui a pouco ele já tava com uma menina no local se pegando, daqui a pouco eles já estavam fazendo outra coisa em outro canto, e tipo, só nos flashbacks, só nos flash forward, quer dizer, só nos pulsos. Mas tem um brother meu que fala que a bebida pra ele é tipo teletransporte, tá ligado? Porque ele começa do esquenta, de repente quando ele se dá conta ele tá dentro da balada, quando ele se dá conta ele tá ficando com a menina, quando ele se dá conta ele tá dentro de casa assim, é tipo jumper, tá ligado? O clique do outro centro. Também. Tá, ah, e devia ter tem alguma bebida chamada jumper? Devia ter, cara. Não, mas existe o absinto que tem o mesmo poder. Cara, eu nunca tomei absinto, eu tenho curiosidade. Vocês têm que fazer um esquenta de Capitão Planeta ainda. Deus do céu, cara, eu tenho medo desse Capitão Planeta. Um dia, quando eu voltar a São Paulo, a gente vai fazer um vídeo com Ana Maria Braga de como fazer o Capitão Planeta. Eu já fiz um. Mas e ninguém me avisa? Por que não foi postado no Areva aí? Foi postado no Areva. Ah, é porque eu não lembro. Porra! Uma live e o criador do drink, o Cafetas. Então, como eu ia dizendo, o Freud vai botar aqui embaixo nos links o vídeo. Põe também o vídeo da receita do Capitão Planeta. O Capitão Planeta é insano. Você toma, cara, quando você vê, você tá muito louco, assim. Eu tenho uma curva de bebida, assim, vou bebendo, até eu chegar a um patamar que eu me sinto a ponto de ficar bêbado, né? A curva é... Depois é só na ladeira abaixo. Você chega no patamar, você para de beber se você não quer estragar. Capitão Planeta, ele vai te deixando louco. Você chega no patamar que você para de beber, cara, dá uma guinada tão violenta pra cima. Você, tipo, você pensa que você tá num nível alcoólico, quando você vê, você tá em outro já. Eu passei por uma experiência similar ao Capitão Planeta. Eu fiquei com medo dessa variação agora. Tanto Capitão Planeta pra caceta e planeta, o que que vai nesse drink, velho? Enfim, com duas bebidas. Uma foi quando eu era muito moleque, em Balneário, né? Morava em Balneário ainda. E tinha uma bebida chamada Satanás. Satanás? No barzinho lá. É você, Satanás? Porque tinha um famoso capeta, né? Meu capeta é puta que pariu, né? Vai tomando cu. É doce de leite com dois pingos de vodka. Mas o capeta, o capeta não, Satanás, ele era um líquido vermelho. Não me pergunte o que vai naquilo. Por aí de umas 15 bebidas diferentes. cara botava na sua frente, tacava fogo, aquele negócio pegava fogo, ele botava a mão em cima, daí dava a sucção, não, você botava a mão em cima, dava uma paulada e tinha que virar aquilo. Eu tinha o que? Não, tinha 18 anos, pra ser politicamente correto aqui, não induzir menores de idade a beber. Depois do podcast induzir quase a prostituição e uso da maconha, tudo bem, né? Eu quero repetir, Romenix, Edex, Luiz Carlos Modeste, processo pra esses dois. Aí tomei uma, achei que tá de boa, tomei duas, tomei três, na terceira, meu amigo, eu acho que eu fiquei 12 horas desacordado, assim, literalmente desacordado, sabe, de desmaiar, me botar no carro, me levar embora, eu acordar 12 horas depois e dizer, meu, o que aconteceu na balada ontem? Nada, você dormiu, seu animal? E no início desse ano, em Florianópolis, fui com um amigo ver uma balada, aí ele assim, ó, cara, vai tomar cerveja, vamos tomar tequila hoje, tem uma bebida de tequila, tequila sunrise lá, que é tequila com suco de laranja, vamos tomar, vamos, cara. Só que o suco de laranja tira todo o gosto da tequila, não tira o efeito. Ah, então, não, pera lá, se bem falar, você fala da minha Smirnoff Ice, você vai tomar tequila com suquinho de laranja. Ah. Eu não falei nada da sua Smirnoff Ice, eu falei do seu Marlboro Blue Ice, que é o cigarro que eu fumo também. Eu também. Eu não foi uma crítica, foi só de desmascarar aqui para os ouvintes. Tomei a tequila sunrise, tomei umas três e ele, cara, vamos tomar uma amnésia, que é uma bebida chamada amnésia que tem na balada. E eu descobri por que chama amnésia. Novamente, os dois, tipo, tivemos que ser carregados pelos seguranças para fora da balada, porque a gente tava dormindo às 7 horas da manhã, cada um sentado num puff, totalmente desacordados. Pra te falar a verdade, eu acordei e o quarto em que eu estava tinha coisa de ketchup jogado na parede. A gente fez guerra de sachê de ketchup maionese com a galera que foi pra balada. Eu não lembro de nada, só lembro de ter tipo, caixinha de bobs. Tá, porque eu não sei, eu comi bobs, cara. Né? Se a pessoa tem que estar muito bêbado pra comer bobs. Caixinhas de bobs espalhadas. A turma que a gente foi, cada um jogado num canto, as caixas de sachê de ketchup estourado na parede. Me pergunta se eu lembro de alguma coisa. Não, amnésia. Tá justificado o nome, né? Tem um outro drink que um amigo meu faz, Sex on the Beach, mas ele deu uma transformada e virou Rape on the Beach. Em vez de usar absoluto, você usa a cachaça mais barata ou a vodka mais barata que você encontrar. Esse podcast a gente já falou de maconha, já falou de bebida pra menor de idade, e agora estupro isso. Não, é aquela Death Beach. Ela Death rasgando, então ela virou Rape on the Beach. Nossa, que merda! Cara, tá um barato tão louco. Agora tá pra vocês ter uma balada mais derrota que eu já fiz na minha vida. E não faz muito tempo não, faz uns 2 anos. Uma amiga minha que faz psicologia chegou pra gente e falou, cara, vai ter uma festa de psicologia do meu curso, vou fechar um camarote só pra nossa turma. Então, fechou. Fomos lá, umas 15 pessoas. Imagina a noite em que tudo pode dar errado. Tudo deu errado. Começou que, assim, era open bar, né, o nosso camarote. E tem um amigo meu que o cara é extremamente pão duro. Sabe assim, tipo, se alguma coisa é liberada, ele vai consumir até morrer, porque é de graça. Aí ele começou a beber, e ele não é acostumado a beber. Teve um determinado momento que ele estava deitado no sofazinho, tinha no camarote, eu falei, pô, alguém vira o cara ali, porque, né, alguém vê ali o cara, porque ele tá mal, né? Aí ele virou de ladinho e começou a vomitar, virar de lado. Aí eu, pô, o cara tá vomitando aqui, cara, alguém ajuda. De repente ele vira de barriga pra cima. Eu falei, cara, alguém desvira, eu não terminei a frase. Ele deu aquela gorfada pra cima e caiu na cara, sabe? Nossa, que nojo. E virou um chafariz, cara. Aí caía na cara dele, ele ficava mais enjoado ainda, ele vomitava de novo. E aquele chafariz de vômito, e aqueles pedaços de salsicha escorrendo no olho. E aquele desespero, tivemos que ligar pro irmão mais novo dele, que tava numa festa de 15 anos, pro irmão mais novo dele vir buscar ele, velho, na balada. Aí, porra, que merda, né, cara? E isso, um outro amigo meu resolve acender um cigarro, completamente bêbado, resolve acender um cigarro no camarote. Veio o segurança e manda pagar. Ele, muito bêbado, manda o segurança tomar no cu, eu tiro o cigarro dele, apago, peço desculpa pro segurança e falo, né, porra, vamos pular fora, se quer fumar, a gente vai no fumódromo. Beleza. Passando pela pista, a gente passa por uma mesinha que era só pra botar cerveja em cima, só aquelas mesinhas pequenininhas, redondinhas. Quando eu passei, eu notei que a mesa girava, então eu passei com cuidado. Quando ele encostou, que ele percebeu que a mesa girava, e não teve dúvida, ele pegou e deu um chão na mesa e voou cerveja em todo mundo. Só que tem uma coisa, ele tem 1,60m, eu tenho 1,90m. Quem é que as pessoas viram fazendo isso? Cara, eu tive que catar ele pelo colarinho e jogar pra fora da balada. Disse, cara, vai tomar no teu cu, seu maluco. Não, o que eu fiz? Vai tomar no teu cu, vai pra casa. E a sorte que ele morava do lado da balada. Ele, ah, beleza. Voltei. Quando eu voltei, tava minha amiga que organizou coisas, brigando com o namorado, porque o vestido dela estourou atrás. Aí ela tava, tipo, com o moletom dele nas costas e ele brigando com ela porque o vestido dela tinha estourado. E, tipo, porra, 7 horas da manhã deu, vambora. Chegamos no carro pra ir embora, quando a gente abre a porta, o meu amigo aquele que era pra ter ido embora, de alguma forma se enfiou dentro do carro e tava dormindo atrás do banco. Pô, meu Deus! Embora, Ainda bem que ele morava perto, né? É, entra no carro, para na frente da casa dele, tenta acordar, o cara não acorda de jeito nenhum. Aí, porra, vamos ter que carregar o cara, né? Eu fui levando pelos braços, namorado da minha amiga, meu amigo, que era namorado da menina, foi levando pelas pernas, só que por algum motivo, que nunca será explicado, o animal que estava dormindo abriu a calça. E a hora que a gente foi tirar ele do carro, veio calça, veio cueca, veio tudo. Ele ficou pelado na frente de casa, deitado no meio da estrada, 7:30 da manhã, com pessoas saindo do prédio. Aí, putz, cara, e daí a gente teve uma crise de riso, deixou ele cair no chão, aí ele caiu tentando se tapar, e se vestiu de novo, levantou e foi pra casa dele. Não felizes, a gente resolve fazer um after na praia. Pegamos o carro, fomos pra praia, em quatro, eu, um amigo, mais o casal, comprou uma garrafinha de vodka, ficamos bebendo na praia, 4 horas da tarde. Aliás, meio-dia, acabou a vodka, abre um bar, a gente senta no bar, começa a pedir cerveja. Lá pelas 3 horas da tarde, a gente resolve ir embora, pede a conta, deu ali uns R$30. Só que não passava cartão no lugar e ninguém tinha dinheiro. Então eu tive que pegar o carro e ir até o caixa eletrônico mais próximo, que era longe pra caralho. Quando eu volto, o dono do carro tava sentado numa cadeira, sem camisa, todo sujo de areia, com o cachorro no colo. Eu fiquei tentando entender como é que um amigo meu virou mendigo em meia hora que eu levei pra ir e voltar no caixa eletrônico. Quando a gente finalmente conseguiu voltar pra Criciúma, a gente tá parado no sinal. Um amigo nosso que foi embora cedinho da balada no dia anterior para do lado e olha: pô, onde é que vocês estavam? Eu tava na praia. Ele: pô, nem convida pra ir. Quem mandou ir embora da balada? Cara, vocês estão desde ontem na rua, 24 horas assim na balada. E isso foi derrota, hein? Passou 24 horas. A maior derrota da minha vida, eu acho, cara. Cara, a minha derrota ficou até pequena, cara. Mas sabe quando você tava cuidando do teu amigo que tava vomitando, que tava bêbado? Uhum. Eu passei uma noite cuidando da minha mãe, que tava caindo de bêbado, que tava se afogando em vômito. Isso é derrota, velho. Não, é, com a mãe é derrota. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Aí roubaram a minha bicicleta, ele trocou a minha bicicleta, troco junto com um polaco de alemão. Trocou a minha bicicleta com um tal de, como é que é? O nome dele, eu não sei o nome dele. É o merda. Eu lá fui chegando no amanhecer, já me deram pinga pra mim beber. E aí, pessoal, a gente tá aqui chegando às finalmente do podcast do Balada, que falou sobre tudo, quase nada sobre balada. O Pablo Sica, como eu já citei anteriormente, ele foi abduzido pelo Sidney Magal e não voltou mais. Não, ele foi fazer um esquenta, ele foi fazer um esquenta pra balada de hoje. Foi rodar, girar lá e não voltou, já apareceu do mapa. E agora a gente vai fazer aqui as considerações finais, que dar uma sugestão de falar sobre uma balada que vocês... inesquecível, digamos assim. Mas se quiserem falar de outra coisa, também pode falar. Começando com o Romanik Zadek. Cara, balada inesquecível. Esquecível, dependendo do tanto que você bebe, são todas esquecíveis, né? A minha consideração final é: sempre ter um isqueiro na mão, cara. Vá por mim. Isqueiros são ferramentas úteis e tem um bom início de conversa. E quem não fuma? Não, tem um isqueiro. Interessa, cara. Tenha um isqueiro. Essa é o meu conselho. Invista num isqueiro legal. É igual você ter, sei lá, uma gravata legal no trabalho. É igual ter uma toalha. Não importa se você fuma ou não. Vai lá no fumódromo, fica lá conversando com algum amigo que você fuma e aparecer aquela gatinha, vai ficar de isqueiro e você já tem aí um bom início de conversa. Então, o seu Thiago Moura, considerações finais suas. Cara, minha consideração final é: vão pra rua mesmo, vão festar, ao invés de ficar aí escutando podcast a madrugada inteira, sexta-feira, porra. Vão pegar uma balada, o bando de nerd. Seu Luiz Carlos Modesto, sua consideração final, curitibana. Não existe balada ruim, existe companhia ruim. Se você for pra uma balada, por mais chin-free que seja, cara, tua noite pode ser muito legal. Então faz o que o Moura disse, vai pra night, vai pra rua, porque até a pior roubada pode render as boas histórias, tipo essa que o Moura tava contando. Pois é, gente, assim se encerra o podcast Baladas 2. A gente tentou aqui falar um pouco sobre novas histórias de balada, e você que ouviu e quiser pegar todas essas informações, utilizar agora na balada de sexta-feira, pode ir lá e manda e-mail pra gente, contato@areva, entre lá no Facebook, entre lá no Twitter, o Areva, tudo com 2 As. Voltamos na próxima semana, ou não, quem sabe, e o Areva! Eu gravei um vídeo esses dias com o compadre Washington, cara. Não sei se todo mundo viu aí. Eu não. Foi o teste de fidelidade com o Gonçalo, cara. Fez teste depois de fidelidade com o compadre Washington? Que ele nunca ia passar. Sim, ele foi o sedutor, eu fui o forno. Alô? Ficou um silêncio? É, pra mim tá dando uma queda aqui de vez em quando. Cadê o âncora que tem que conduzir o programa? O problema é quando o âncora não dormiu. O problema é quando o âncora não tem uma pauta, não sabe o que perguntar, num tema que ele não entende. Ó, vida, um dos dias mais. Pablo, se chama, eu amo Pablo. Todos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Não pode fumar dentro da balada na Alemanha também? Não, não pode mais. Maldito José Serra, mal posso ver seus movimentos. É bom que tenha o mesmo esquema do fumódromo agora, né? Você usa as mesmas técnicas de fumódromo. São táticas internacionais. Ô, Rome, e a lenda que a cerveja era servida em temperatura ambiente e não gelada, é verdade ou não? Cara, pode ser. Essas aqui também? Servir a cerveja um pouco mais quente não prejudica, assim, o sabor. É, até fica mais gostosa algumas. Mas, bom, Eric, mas também é porque a nossa cerveja aqui é muito merda. Por isso que a gente tem que tomar trincando de gelada, né? Porque se você não sente o gosto dela. Vai degustar uma Itaipava, cara. Eu gosto de Itaipava. Quente. Uma Itaipava a 10 graus. A cerveja brasileira tem que ser trincante gelada, porque senão você sente o gosto dela, cara. Exatamente. Isso é muito triste. Rapidamente gelada pra congelar a sua língua e você não sentir gosto. Aí você toma aquele capão. Mas a cerveja que geralmente tá gelada, sim. A pergunta que não quer calar, Romeric. É. Você falou da balada. Como é o puteiro na Alemanha? Não sei. Ah! Sinceramente, eu não sei. Eu não vou muito pra puteiro. Verdade. Eu não pensei, Modeste, estamos falando com o Romeric Zedek. Você acha que ele tem necessidade pra puteiro, rapaz? Pro Romeric Zedek, o mundo é um puteiro. Cara, mas eu preciso contar um negócio. Eu peguei uma mina da Transilvânia aqui na Alemanha. Caralho. Jesus. Chamava a mina Rafa. Sou obrigado a perguntar. Enfiou a estaca? Eu ia perguntar se tinha que ter coragem pra mandar ela chupar, né, velho? Usou camisinha de alho. Empate técnico agora. Teve ideia com a mina. Ela falou que ela não era loira, né? Cabelo preto, apesar de ser bem branca, cabelo preto. Dúvida, né, cara? O nome dela era Natasha. Não, sem nomes. E ela tinha um sotaque bem diferente. Aí eu perguntei de onde. Ela perguntou de onde eu era. E eu perguntei de onde ela era. Quando ela falou, eu nasci na Transilvânia, mas me mudei pra Alemanha. Falei, meu, eu tenho que pegar essa mulher. Eu consigo imaginar ela falando, responder isso, eu não sei. Você é da onde? Da Transilvânia. Eu botei assim, Achievement Unlock na minha vida, que foi muito épico isso, cara. Foi trabalho de uma noite, se dando ideia em uma mina só, mas valeu a pena. Mas diz que a mulherada do leste europeu que vai pra Alemanha diz que o troço é firme, meu, né? Como assim? República Tcheca, essa mulherada diz que é mais aberta, vamos dizer assim. Cara, essa mina, ela veio pequena, né? Ela veio com, acho que uns 8, 9 anos. Então... A da Transilvânia? É, da Transilvânia, é. Ela veio... É um morceguinho só. Uma pequena morcega. É, 8 anos na idade humana, né? Ela deve ter uns 500 aí na idade anterior. Ela brilhava no sol, não? Não, não, eu vi ela à luz do dia, não tinha nada de extraordinário. Não era do crepúsculo, então. Os vampiros da vamp também não pegavam no fogo no sol, não, hein? É, mas só que não brilhavam que nem o Edward, né? Não, é só o Edward. O Edward não vira morcego, vira mariposa. Eu tenho tanta história pra contar, mas eu não posso, ó, merda. Aí eu não tenho essa trava, velho. Eu tô falando de maconha do lado, mais lindo aqui do lado. É, só que tu tá falando de 10 anos atrás, né? Eu vou falar de, tipo, 3 dias atrás. Podcast Suareva foi editado pelo Mike Soares, Produções Midiáticas.